Vozes Raianas. O programa de cooperação transfronteiriça bilíngue. Uma produção conjunta da Onda Campus, da Fundação Sociedade Universidade, da Universidade da Extremadura e do Grupo de Comunicação Social Diário do Sul, Rádio Telefonia do Alentejo. Vozes Raianas. Entre as 11 e as 13 do último sábado de cada mês, nos 103.2 da Telefonia do Alentejo, em www.diardosul.com.pt e em www.ondacampus.es. Vozes Raianas. Em repetição, domingo entre as 14 e as 16 horas e segunda-feira entre as 18 e as 20 horas. Vozes Raianas. O programa de cooperação transfronteiriça bilíngue, com apresentação de Maria Luísa Silva e José Inácio. Sugestões, opiniões e informações podem ser enviadas para vozesraianas.alex@gmail.com. Olá Alentejo, olá Extremadura. Esta é a nona emissão de Vozes Raianas. Neste programa, damos destaque à cultura. Cultura no Alentejo e na Extremadura. Bem-vindos a Vozes Raianas. Venha daí connosco. Vozes Raianas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Iván Sevillano Pérez, conocido como Hueco, es un cantante español nacido en Plasencia, Cáceres, y criado su juventud entre Madrid y Leganés. Saltó a la fama en 2006 con su tema Pa' mi guerrera. En su último single, Se acabaron las lágrimas, ha contado con el apoyo del Ministerio de Igualdad y con la colaboración de multitud de personalidades para la grabación del videoclip, por el mensaje contra la violencia de género que lleva la canción. Los dejamos ahora con Pa' mi guerrera. Pa' mi guerrera, que se me venga pa' casa en cadera. Si algo Vozes Raianas, o programa de cooperação transfronteiriça bilingue. Hoje falamos sobre cultura e desenvolvimento no Alentejo e na Extremadura. Em Vozes Raianas temos professora Aurora Carapinha e Javier Alonso. Muito obrigada por estarem connosco em Vozes Raianas. Como é que vem a relação entre cultura e desenvolvimento regional? Eu creo que temos que partir de... de tener clara una idea, y es la idea de que la cultura genera un Producto Interior Bruto, por ejemplo en España, que en su globalidad es mayor que el Producto Interior Bruto que genera la agricultura en un país como el nuestro, que es un país con una gran importancia de la agricultura, de la ganadería. Eso significa que la cultura crea muchos puestos de trabajo, que la cultura crea economía, crea desarrollo económico, desarrollo social, y por lo tanto, ineludiblemente, la cultura genera desarrollo, y específicamente en el caso de regiones como son la región del Alentejo portugués y de Extremadura, de la Extremadura española, pues indudablemente van ligadas al desarrollo de esos territorios. Professora Aurora Carapinha. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Um prazer é nosso recebê-la aqui em Vozes Raianas. Tal como disse há pouco, desenvolvimento e cultura não estão de todo separados. A cultura, no meu ponto de vista, e em regiões interiores, mas não só nas regiões interiores, a cultura é a chave e é o fundamento do desenvolvimento. A cultura é uma questão do homem. O homem diferencia-se por ser produtor de cultura. E, portanto, a cultura está anterior a qualquer política. A cultura é a chave, é a âncora para todo o desenvolvimento. Hoje temos estudos publicados, divulgados há muito pouco tempo, em que demonstram a capacidade da cultura vir a ser uma fonte, uma alavanca de desenvolvimento do país. Obviamente que isso é muito mais forte em regiões do interior, como no Alentejo, mas o meu ponto de vista é que a cultura é o caminho. Fala-se muito hoje em indústrias culturais. Exatamente, e o estudo publicado por um dos economistas de referência nacionais demonstra precisamente isso, que há um filão completamente aberto, que não está completamente preenchido, de maneira nenhuma, que tem tendência a aumentar. Mas, de facto, é a cultura que é produtora de economia. É a cultura que é produtora de desenvolvimento. Não tem de ser uma visão economicista da cultura, mas a cultura a contaminar os outros agentes. Eu penso que a cultura, como é, de facto, é aquilo que nos é identitário e que nos diferencia, tem de ser por aí. E, sobretudo, a cultura, neste momento, ganha um grande protagonismo no momento de uma mundialização e de uma homogeneização que se tem verificado desde este fenómeno, da globalização, que devia de ser a globalização das diferenças e não a globalização das homogeneidades, e essa globalização das diferenças tem de ser assente na cultura. E é por aí que nós vamos, quer dizer, o Alentejo, uma região riquíssima, que não é só um Alentejo, são vários Alentejos, tem de apostar, penso eu, na cultura como chave do seu desenvolvimento. Essa é a nossa possibilidade. E é uma possibilidade porque a cultura é, de facto, hoje, e sempre foi. Houve momentos em que não foi entendida assim, não foi entendida como tal, mas sempre foi chaves de cultura. Se nós olharmos ao longo da história do devir humano, nós percebemos que a cultura antecipou-se, muitas vezes, a grandes desenvolvimentos. E isto tem de ser retomado. Esse elo, essa forma de olhar a cultura como chave de desenvolvimento é fundamental. E hoje há estudos que demonstram que Extremadura e Espanha estão mais... Já é notório essa importância da cultura no ponto de vista económico. Nós estamos mais atrás, seguimos outros caminhos. Mas a cultura, para mim, é o grande motor dos desenvolvimentos futuros de um país e de uma região. O problema maior que nós temos, possivelmente, em Portugal e em região, é não termos assumido isso há mais tempo. ¿Cuáles podríamos decir que son los mayores desafíos que enfrentan, que se encuentra la cultura y el desarrollo de las regiones, y en particular la región del Alentejo y la región de Extremadura? Bueno, yo creo que desafíos hay muchos, ¿no? Son continuos, además, y yo creo que según resolvemos de alguna manera o atendemos un desafío, surge un nuevo desafío. Yo creo que en este momento, y pensando en eliminando fronteras, ¿no? Fronteras que evidentemente ya no existen, especialmente en nuestro caso, en el caso del Alentejo y de Extremadura, un desafío que tenemos ahora pendiente, especialmente con la Euroregión, con esta Euroregión que acabamos de conformar en los últimos meses y que estamos actualmente desarrollando en conversaciones, en trabajo transfronterizo continuo, en conversaciones entre las autoridades municipales, regionales, también nacionales y por supuesto entre la sociedad civil de un lado y otro de esa ya no existente frontera, como digo, pues yo creo que un desafío importante es el elemento transfronterizo, es decir, el poner en valor los elementos culturales que a un lado y a otro de esa raya que por ya no llamarlo frontera, ¿no? De esa raya, pues, que tenemos en común esos elementos culturales que nos pueden aportar mucho, y nos pueden aportar mucho no ya solamente desde el punto de vista del enriquecimiento mutuo, cultural puramente, es decir, el desarrollo de nuestras propias capacidades, nuestros propios conocimientos, sino también desde el punto de vista, por ejemplo, de elementos tan importantes para el desarrollo y para el desarrollo económico, y en este momento social, en este momento económico, es muy importante hablar de esto, por ejemplo, en el tema del turismo cultural. El turismo cultural yo creo que es el gran elemento de desarrollo de ambas regiones. El turismo cultural supone que Extremadura y el Alentejo pueden hacer unas ofertas en el ámbito general de la cultura, pero especificando en el ámbito del teatro, de festivales de teatro que se me ocurren importantes, como el Festival de Teatro de Marbao, por ejemplo, o el Festival de Teatro de Alburquerque, por poner dos localidades que se encuentran muy cerca de la raya, o, por supuesto, festivales más alejados, pero también quizá de mayor relevancia, que se desarrollan en lugares del territorio de ambos lados de la raya. Eso puede generar, es una potencia de generación de riqueza por el interés para el turismo, como estoy diciendo, es decir, para la llegada de personas, que pueden desear conocer en este momento, enriquecerse en este momento de elementos que ya probablemente han quedado un poco desfasados, como puede ser el turismo de playa, el turismo de sol, el turismo en definitiva de un ocio menos enriquecedor, si queremos decirlo así, que el turismo que la oferta cultural que estamos comentando, ¿no? En el ámbito del teatro, por supuesto, en el ámbito de la música también, en el ámbito de la literatura, y por supuesto ese elemento tan importante que tenemos también a ambos lados de la raya y que compartimos geográficamente, como es el medio natural. Un medio natural que tanto en el Alentejo como en Extremadura hemos sabido conservar, históricamente hemos sabido conservar, y que uniéndolo a la cultura, uniéndolo al patrimonio histórico, al patrimonio arquitectónico, pues generan una oferta para cualquier visitante que yo creo que efectivamente hay que ponerlo en valor, efectivamente hay que apoyarlo y efectivamente hay que difundirlo para alcanzar pues metas que yo creo que pueden no tener ni límites siquiera, es decir, pueden situarnos realmente en como destino turístico de elección. Para falarmos concretamente melhor das questões seguintes, talvez fosse melhor clarificar quais são as competências dos organismos que dirigem, no fundo. Em primeiro lugar, portanto, a Delegação Regional da Cultura do Alentejo. Direção Regional da Cultura do Alentejo. Peço desculpa. Não faz mal. Confunde-se muito ainda. Ainda ficou um nome que está lá atrás. Neste momento é a Direção Regional de Cultura, que tem como finalidade, portanto, nós somos um serviço desconcentrado do Ministério da Cultura e que, portanto, a nossa tutela é o Ministério da Cultura e que tem como finalidade promover, implementar e desenvolver em rede, este em rede sou eu já que pretendo introduzir, em rede toda uma política cultural. E essa política cultural é o quê? Qual é a política cultural? Portanto, aqui a Direção Regional da Cultura tem dois lados. Tem um lado os agentes culturais, que os produtores, entre aspas, de cultura, que são não só os agentes culturais da música, do teatro, os artistas das artes visuais, mas também há toda uma outra dimensão que é do património construído e das memórias, não é? E das memórias de todo o património, a cultura, compreende estes dois aspectos. O aspecto do património edificado e aquilo que se chama as outras expressões artísticas e são estes os dois grandes polos que nós devemos promover e implementar. Eu acho que devemos promover e implementar, trabalhar em rede e cruzar. Cruzar o quê? Cruzar a história, seja o património edificado ou o património imaterial, com as contemporaneidades. Isso eu acho que é fundamental. Construir esse elo, não ter uma visão do património só histórica, nem ter uma visão das novas das expressões só da contemporaneidade como representantes. Há que cruzar. Isso é a cultura e o património não tem tempo, não é? É de todos os tempos. E a vivência e a fruição é uma fruição contemporânea. E o património histórico tem de ser vivido na contemporaneidade e com a contemporaneidade. Mais do que uma visão histórica, nós temos de ter uma visão de historicidade, de construirmos constantemente a história de cada momento, não é? E percebermos que é no cruzamento destas duas realidades, que é a contemporaneidade, com uma enorme expressão, que o Alentejo é riquíssimo. O Alentejo é riquíssimo. Há um Alentejo contemporâneo, riquíssimo, com um conjunto de agentes culturais, com um património edificado fantástico, riquíssimo também, que vai de diferentes tipologias, desde fortalezas, castelos, por causa de Espanha, obviamente, à arquitetura religiosa, à arquitetura civil, um campo riquíssimo no ponto de vista megalítico. Portanto, temos todo esse património para gerir no ponto de vista de apoiar as autarquias, que são os grandes, são os nossos interlocutores, e depois temos o outro lado, que são os agentes culturais, não é? E esses agentes culturais, esse cruzamento dos agentes culturais, todo o mundo das artes plásticas e todo o mundo das artes do espetáculo e da música, temos de fazer esse cruzamento. Esta é a missão da Direção Regional, não é? De criar aqui condições de trabalho, no meu ponto de vista, em rede. Nós trabalhamos num território vastíssimo, que são 47, para Portugal, o Alentejo é um terço da área do país, são 47 autarquias, riquíssimas todas elas, em termos das diferentes linguagens artísticas, mas também na riqueza patrimonial. E, portanto, nós temos de gerir e de saber implementar. No meu ponto de vista, acho que o que é importante, até para responder um bocadinho à questão do turismo cultural, é fazer estes cruzamentos. É fazer os cruzamentos da história com a contemporaneidade e é assim que nós vamos construir. O património não pode ser, é uma necessidade humana. A necessidade do património, a cultura é uma necessidade humana. É um desejo. Nós nos constituirmos como homens. E, portanto, não podemos ter só uma visão histórica. Temos de ter uma visão da construção constante e do cruzamento. No ponto de vista do turismo, há pouco acabei por não responder, no ponto de vista do turismo, eu acho que o turismo cultural, obviamente, é por aí que devemos ir, mas temos de perceber que os investimentos no turismo tem de ser para as comunidades residentes, tal como a Extremadura. Nós temos um enorme problema, que é a demografia, mais grave aqui no Alentejo do que na Extremadura. Eu conheço, por razões pessoais, Espanha, em algumas regiões de Espanha, conheço Extremadura, e sei que não acontece, até pela própria escala da região, a nossa escala de Portugal é uma escala que as grandes cidades estão no litoral e, portanto, há uma demografia que foge para o litoral. Em Espanha, há cidades do interior que estão a crescer e que estão animadas, quando muitas das nossas, e depois tem todo o espaço da paisagem, não é? Que está, do espaço rural, que está, é gravíssimo, não é? É gravíssimo para estar a morrer. E o espaço rural morre quando deixa de haver pessoas. Portanto, a paisagem, esse património, que há pouco falávamos da paisagem do património natural e deste valor paisagístico, que tem continuidade na Extremadura espanhola, em Portugal, tem problemas graves neste momento, porque temos uma demografia rarefeita, não é? Somos 19 habitantes por quilómetro quadrado. Uma população muito idosa. E, portanto, há aqui a única forma é, no fim de contas, é pensar que nós temos de trazer a cultura para o discurso e para o cotidiano. É ela que vincula e que cria e que gera projetos âncora. Esses projetos âncora devem ser para a fixação das comunidades e o turismo será depois uma estrutura que aproveita o que se gerou. Porque o turismo é modal. A história do turismo é modal. Hoje está numa moda uma determinada região, e temos visto isto, não é? Começou com o deserto, começou com a montanha, mais próximo, no século XVIII e XIX, no século XIX, quando o turismo tem uma maior expressão, e o turismo surge pela cultura. Ou seja, havia estruturas culturais que queriam ser conhecidas e começa-se a fazer a Grand Tour. Portanto, reparem que antes do turismo está a cultura que chamou o turismo. E, portanto, é precisamente esse elo que eu acho que é importante. A cultura tem de trabalhar com as comunidades residentes, chamar a população. E o turismo apropriar-se a posteriori. Porque se nós continuamos a fazer turismo, esquecendo as comunidades residentes, essas situações demográficas tão fracas como nós temos, acabam-se os apoios, não é? Os quadros comunitários, acabam-se os apoios e os grandes projetos turísticos deixam de existir. Se nós não vincularmos isso ao desenvolvimento de uma comunidade. Portanto, para mim o turismo é sustentável, há que criar condições a partir da cultura e depois o turismo apropria-se. Agora, que o valor paisagístico que nós temos é determinante para para um desenvolvimento de um turismo cultural, sem dúvida, e esse valor paisagístico já é ele em si um valor cultural, porque a paisagem é cultura. Enquanto arquiteta paisagista, sim. Como é que vê atualmente o desenvolvimento e o equilíbrio com a natureza? Completamente comprometido. Não falo só do Alentejo, mas o Alentejo também, não é? Não falo só do Alentejo. Nós perdemos completamente a noção que somos seres naturais. E a noção que o homem é um ser natural que tem uma missão, que é a transformação do próprio território onde que habita. E é essa transformação que o homem construiu em equilíbrio com os fatores naturais que constroem aquilo que se chama a paisagem, que é identitária, que é um valor identitário tão importante como a língua. A paisagem só existe, determinadas paisagens do Alentejo só existem no Alentejo, como aquela que só existe na Extremadura, e são valores identitários. Mas esse valor identitário nasce da relação íntima entre o fazer humano e a natureza. E a natureza no sentido dos sistemas naturais. Se isso se romper, então nós deixamos de ter uma sustentabilidade ecológica, mas também deixamos de ter uma sustentabilidade cultural. Porque é essa realidade do fazer humano com e não contra, que é o que nós temos assistido, é trabalhar contra, mas é fazer com. Fazer com a natureza. E, portanto, há uma ideia, há a sustentabilidade ecológica, que todos, mais ou menos, temos interiorizada, acresce uma sustentabilidade cultural. E está no momento de trazermos o grande desafio que eu acho que todos nós temos de fazer, todos, Portugal e o Alentejo também, é, no fim de contas, trazer a cultura para o nosso cotidiano. E a cultura nestas vertentes todas. Todas. E admitir que a paisagem é um fator cultural e não é só um fator natural. Tem uma materialidade natural, tem um devir natural, mas é um fator cultural. Volviendo un poco hacia atrás, antes Luisa le preguntaba a Aurora por las competencias del organismo que dirige. Javier, ¿cuáles son las competencias de...? Eres el director general de promoción cultural, si no me equivoco. ¿Cuáles son las competencias? Bueno, las competencias son parecidas a las de Aurora. Lo que pasa es que, en mi caso, patrimonio no está en mis competencias, ni artes plásticas tampoco. Es decir, digamos que mis competencias están en torno a la cultura inmaterial, es decir, el teatro, la música, el cine, bueno, el cine es algo más material, ¿verdad?, se puede archivar, y también la literatura, el fomento de la lectura y todo el sistema bibliotecario, todo el tema relacionado con el uso de las bibliotecas. También están mis competencias los temas relacionados con las infraestructuras culturales, con todas esas infraestructuras que sirven para la promoción, para la difusión, para la exhibición cultural, en definitiva, que cualquier espectáculo pueda ser visto y pueda ser disfrutado por el público, y por supuesto el desarrollo de las industrias culturales, porque, volvemos un poco a lo mismo, ¿no?, lo que comentábamos, que la cultura siempre ha sido importante, indudablemente, la cultura es fundamental, nos identifica como personas, como pueblo, como región, como país, como ciudadanos del mundo, nos enriquece. La cultura nos ha traído a donde estamos y nos va a llevar en el futuro allá donde queramos ir. Sin la cultura probablemente creo que nuestro destino peligra. Tener un destino halagüeño, un destino con expectativa, como personas, como pueblo, como comunidad, indudablemente va unido a un cuidado de la cultura, a una protección de la cultura, a una promoción de la cultura. Pero no podemos ceñirnos específicamente a lo histórico, a lo tradicional, a lo que hemos heredado culturalmente, sino que tenemos que hacer un esfuerzo, indudablemente, por ello, pero también por los nuevos creadores, por la nueva creación, por la innovación en el campo de la cultura. Y eso, yo creo que ahí fundamentalmente es donde Aurora y yo creo que nuestras competencias se unen claramente, ¿no? En esa promoción, en esa defensa, en esa apuesta por la innovación cultural en todos los aspectos. Hilando también con lo que estaba diciendo Aurora, nuestras dos regiones tienen muchas características en común, por ejemplo esas características paisajísticas que comentábamos antes, pero también el tema de la población, esa población de edad. Es verdad que Extremadura también tiene una población pues con una, en fin, una, en portugués dicen idosa, nosotros digamos añosa, podríamos decir, ¿no? Es decir, una población mayor, muy importante. Una dispersión poblacional también muy importante. Sí es cierto que algunos de nuestros núcleos de población, de nuestras ciudades, pues tienen una dinámica, un dinamismo, pues que a lo mejor puede ser en un momento determinado, pues mirado desde Portugal con una cierta ansia, de decir, bueno, sería importante también tener ese dinamismo. Pero Extremadura está continuamente mirando para Portugal. Extremadura, hoy, por ejemplo, cuando yo venía hacia acá, hacia Évora, me preguntaban en la autopista, en el peaje, decía, ¿hoy hay fiesta en España? Y le decía yo que sí, que era el Día del Padre y que era fiesta. Y dice, aquí también es el Día del Padre, pero no hay fiesta. Pero me lo preguntaba el señor del peaje, porque, claro, estábamos pasando españoles continuamente, porque miramos para Portugal. Siempre lo hemos hecho. Históricamente hemos mirado para Portugal. Es decir, si yo o tú preguntamos a nuestros abuelos, nuestros abuelos nos van a hablar de Portugal, nos van a hablar de que pasaban a Portugal, de que entraban, de que salían, de que llegaban los portugueses, nos van a hablar de cosas que han compartido, que hemos compartido históricamente, que seguimos compartiendo y que indudablemente, como olvidemos que en el futuro tenemos que seguir compartiéndolo, tenemos que aunar esfuerzos y tenemos que en definitiva desarrollarnos conjuntamente para con esa unión, con esa coordinación de esfuerzo ir mucho más allá. Por eso yo, en torno a todo lo que estamos hablando, ¿no? La cultura como motor de desarrollo social y como motor de desarrollo económico, como motor de desarrollo de empleo, como motor de desarrollo territorial, es algo que clarísimo, algo tan claro que si lo olvidamos, me temo que estamos condenados al fracaso. Y si olvidamos que en este momento histórico, en este momento europeo, donde las fronteras ya no existen y donde los territorios pueden aunar esfuerzos y pueden mirar hacia el futuro y desarrollarse conjuntamente, si olvidamos todo eso, sería una mala idea, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido tengo que felicitaros, ¿no? Tanto al Diario de Osulo, a Telefonía de Alto Alentejo, como a Onda Campus, ¿no? Porque el proyecto este que estáis desarrollando, donde, bueno, pues Extremadura y el Alentejo, pues se ponen en común sus cosas y permiten que en el Alentejo conozcan a Extremadura y en Extremadura conozcamos el Alentejo, lo conozcamos más todavía de lo que lo conocemos mutuamente, pues indudablemente sirven para la estructuración territorial, sirven para que la colaboración que se está llevando a cabo desde hace mucho tiempo, afortunadamente, pues se vea reforzada y que todos nos animemos a seguir en este trabajo. ¿Cómo se lleva a cabo la gestión del conjunto documental relativo a los bienes culturales? Para o caso da professora Aurora Carapinha, uma vez que é da sua competência, não é verdade? O levantamento, a inventariação? Não, mas a questão da gestão em termos de património. Pronto, há vários... É um bocadinho diferente. É complicado. Há um conjunto, para aproximar um pouco mais das preocupações até e das competências que estão atribuídas ao Xavier, diremos que nós temos um conjunto de agentes culturais que estão dispersos por toda a região e que são suportados por a Direção-Geral das Artes, que é um organismo que subsidia, vamos dizer, a parte de toda a parte da expressão artística, quer no ponto de vista do teatro, da música, das artes plásticas, e que nós temos de supervisionar, criar a possibilidade que esses subsídios seja é uma atitude de supervisão no ponto de vista das artes. Vamos falar das artes neste ponto de vista mais alargado. Em relação ao património, eu tenho que fazer sempre esta dualidade, que eu acho que tem de ser muito mais próxima, aliás. Em relação ao património, nós temos vários processos. Temos vários processos. É o seguinte: nós, Direção Regional, tem alguns património edificado que lhe é afeto. E para termos um pouco de consciência disto, é a Direção Regional com mais edifícios afetos. O que é bom, mas ao mesmo tempo é gravoso, porque depois não temos capacidade de responder como nós gostaríamos a todos, não é? E neste quadro atual, nas circunstâncias que todos passamos, Extremadura, Espanha, Extremadura, Portugal e o Alentejo, torna-se muito difícil, por vezes, ter a capacidade financeira para resolver todos os problemas que desejaríamos. Depois, temos também a supervisão e a responsabilidade, mesmo que não sejam da nossa responsabilidade, edifícios afetos, tudo o que é património classificado da região, o que é inúmero, como devem calcular, inúmero, e, portanto, temos aí também de trabalhar. E trabalhamos com quem? Com as autarquias, essencialmente. Nós trabalhamos muito com as autarquias. As autarquias são, de facto, os nossos parceiros. E, nesse ponto de vista, a gestão do património faz, quer no plano de ações de projetos e obras, quer no ponto de valorização, quer na salvaguarda, quer na promoção e divulgação e animação deste património, que é o tal cruzamento que há pouco falávamos com as outras expressões da cultura. Portanto, são todas estas áreas que nós temos, que é complexo e que é preciso implementar e promover e, sobretudo, cruzar. Portanto, temos áreas... Esse é o maior desafio, é o cruzamento. Já falou disso várias vezes. É o cruzamento. O trabalho em rede. O trabalho em rede. Eu penso que o trabalho em rede, tal como a cultura é a possibilidade de desenvolvimento da região, o trabalho em rede também. Porque basta só nós pensarmos, como há pouco dizia, uma região despovoada e como tal, demográfica, e por ser demograficamente, ter índices demográficos baixos, se nós não trabalharmos em rede, estamos constantemente a desperdiçar recursos. Não é? E, portanto, eu tenho públicos rarefeitos, porque a demografia é rarefeita. Se eu conseguir transportar e levar um conjunto, criar itinerâncias que devem ultrapassar a fronteira, não é? Essas itinerâncias de companhias, do teatro, da música, da literatura, se eu conseguir fazer o trabalho em rede e saltar aquela fronteira que já não existe e estabelecer uma continuidade com as situações que se passam na estrutura espanhola, eu acho que o pouco público que à partida parece que existe torna-se um grande público, não é? E isso é extremamente importante. Portanto, se nós não trabalharmos em rede, todos, todas as autarquias, todos os agentes culturais, sairmos de uma visão muito individualista, no ponto de vista, não, eu sou aqui, não quero participar. Não vamos a lado nenhum. Nós temos de trabalhar em rede. E temos de trabalhar em rede no interior do Alentejo, trabalhar em rede nas relações com as outras regiões e com todas as situações que nos estão próximas. Os nossos vizinhos, tal como o Xavier dizia, sempre nos miraram, mas nós também sempre os mirámos. Isso algumas vezes foi por questões de defesa, e são aquelas questões de ordem política. Nos aspectos culturais, houve sempre uma continuidade e uma participação. Quem conhece Espanha e quem conhece bem Portugal, de vez em quando nós vamos encontrar em Espanha algumas coisas que são as verdadeiras continuidades culturais. Não é? E isso é muito interessante. Portanto, nós temos de retomar. Essa rede é uma rede que tem de ser regional e internacional neste ponto de vista. E é fundamental que isso aconteça em regiões despovoadas, e maiores e idosas, como nós temos, essa troca de experiências entre fazer itinerâncias, redes, promover formação de públicos, formação de agentes, promover as indústrias criativas, e aí a Espanha tem muito mais, temos de olhar para lá e aprender, não é? Não podemos continuar a dizer de Espanha nem bom vento nem bom casamento, quer dizer, isso já não é, possivelmente também nunca foi, criou-se essa visão. Há coisas que há que partilhar e há que conhecer, e os nossos problemas são muito parecidos, muito semelhantes em termos, neste momento estamos todos no mesmo barco, não é? A Europa toda está no mesmo barco em termos de uma restrição económica. Há que repensar, de facto, isto. Há que repensar todos estes aspectos. Porque é um problema da própria Europa. Já transcende-nos. A região é um problema da própria Europa. E, possivelmente, se todos pensarmos um pouco nisso, a Europa está a mudar. Está a mudar, temos admitido isso. E nós, como europeus que também somos, também temos de fazer essa passagem. E, possivelmente, começando nas pequenas escalas, eu acredito nisso, sinceramente, as coisas podem melhorar. Que relação, então, diria que se estabelece entre comunicação, cultura e desenvolvimento regional? Javier Alonso. Bueno, pues, vamos a ver, yo creo que la cultura, las creaciones de los y de las artistas precisan del público. Sí. Precisan del público, es decir, el arte en todos los ámbitos del arte, ¿no? Desde las artes plásticas, las artes escénicas, las artes musicales, literarias, etcétera, etcétera, no se desarrollan metidos en un cajón. Se desarrollan cuando son exhibidos, cuando son percibidos por el espectador, cuando son recreados por el propio espectador, que los ve, que los oye, que los disfruta y que los recrea en su propia mente, ¿no? En ese sentido, para Extremadura, el Alentejo es un mercado. Es decir, nosotros miramos al Alentejo, por supuesto, lo miramos como, como hermano, si quiere, como un lugar donde disfrutar, todas esas cosas, perfectas. Pero también lo miramos como un mercado, como un lugar de con una capacidad de desarrollarnos nosotros, porque, como estamos diciendo, el arte, la cultura, necesita de espectadores. Y el Alentejo para Extremadura son espectadores potenciales, y Extremadura para el Alentejo son espectadores potenciales también. Eso implica que la comunicación es absolutamente importante. Es decir, nosotros podemos tener un buen producto cultural en este caso, podemos tener un producto absolutamente, absolutamente deseable, por, no voy a decir el consumidor, tampoco vamos a entrar aquí en ese tipo de lenguaje, pero sí por el espectador. Pero claro, siempre que el espectador conozca que existe ese producto, conozca la calidad de ese producto, conozca el atractivo de ese producto. Y para ese conocimiento, para esa difusión de ese producto y para alcanzar a los espectadores potenciales, indudablemente la única herramienta que existe es la herramienta de la comunicación. En un mundo globalizado y basado en la comunicación como el que vivimos actualmente, donde la comunicación puede llegar efectivamente al justo al otro lado de la raya, justo a Elvas desde Badajoz, lo mismo que a Tokio, con la misma rapidez además, pero indudablemente el espectador de Tokio está mucho más lejos. La comunicación sí le puede llegar, pero el espectador de Tokio está mucho más lejos. Sin embargo, el de Elba, el de Évora, el de Porto Alegre o el de Castelo Branco está ahí, está inmediato. Por lo tanto, la comunicación pienso que es un elemento primordial, un elemento del que si nos olvidamos volvemos a estar perdidos. Por supuesto, aparte de que el Alentejo es un mercado abierto para Extremadura, indudablemente también es un socio para Extremadura, un socio con el cual Extremadura y el Alentejo pueden mirar a otros lugares, a otras regiones, a otros países, donde pueden ir juntos, el Alentejo y Extremadura, pueden ir juntos también a través de la comunicación a vender sus productos. Vamos a eliminar la palabra vender, a exhibir sus productos. Por lo tanto, el desarrollo, la cultura, están unidos inexcusablemente a la comunicación. Y si no cuidamos la comunicación, si no diseñamos unos sistemas de comunicación que sean adecuados, que sean efectivos, que sean eficientes, pues estaremos haciendo un mal trabajo. Partilha desta opinión? Con certeza. A comunicación es fundamental, ¿no? También, si nós, es una frase que repito, mas de facto só se ama o que se conhece e só se conhece o que se ama. Portanto, se não conhecer, se não souber, também não posso fruir. E, portanto, ficarmos fechados no nosso quarto ou no nosso quintal e não tentarmos comunicar, não vamos lá nenhum, vamos estar sozinhos. E as comunidades são feitas, e a sociedade é feita disso, de comunicação, sempre foi. A comunicação sempre existiu. E, portanto, e hoje temos uma comunicação mais rápida, não? Fim de contas, eu costumo dizer, a comunicação sempre existiu. Hoje o que temos é uma maior rapidez na comunicação. E é essa comunicação, essa possibilidade, não é a comunicação, é a rapidez da informação, não é? A ideia de informação, o informar. Hoje temos uma informação enorme ao nosso dispor. Muitas vezes é difícil gerir toda a informação que temos, porque recebemos todos milhares de informação. Mas é fundamental que a cultura, é aquilo que eu costumo dizer, encontro o palco, e esse palco é através das redes de comunicação. E essas redes de comunicação têm de ser, usando aquelas linguagens, têm de ser autoestradas, mas autoestradas com qualidade. Onde se pode ir a muita velocidade. Onde se pode ir a muita velocidade e rapidamente, de maneira que depois a fruição seja uma fruição que se faça sentir numa área maior. A comunicação é fundamental. O problema maior é quando nós nos fechamos e não queremos comunicar. Sempre foi assim, sempre se comunicou. O homem inventou vários meios de comunicação. O nosso, do nosso tempo, é mais rápido. E essa rapidez pode ser extremamente, tem de ser introduzida e a informação tem de ser muito bem gerida. Porque hoje também temos muita informação e, portanto, a cultura também tem de saber muito bem quais são as formas como informa, não é? E aí a qualidade é fundamental. a qualidade é fundamental. Eu queria só acrescentar uma coisa muito pouco, que é este lado que eu acho que talvez seja a grande diferença entre Portugal e Espanha, que é não termos medo de usar os termos de mercado. Nós somos mais contidos, somos a nossa forma de atuação portuguesa. Isto é pessoal, é uma ideia pessoal que eu tenho, porque tenho muitos amigos espanhóis e de vez em quando divertimos imenso da forma como eles, como espanhóis, expõem. Não tem medo, nós temos aqui um mercado e vamos conquistar esse mercado. Nós, portugueses, estamos sempre numa altura. Isso é um lado que nós temos a aprender com a Espanha. Esta capacidade de dizermos, é um mercado, o Alentejo é um mercado. E nós depois passamos o tempo a queixar, ai, espanhóis, estão-nos a invadir. E nós, o que é que fizemos? Porque temos tantas hipóteses de ir para lá, como eu sinto de ir para cá. Mas aqui há, de facto, uma diferença de nossa forma de ser, mais em si mesmada, mais interiorizada, mais intimista, mais, que, possivelmente, nos faz, não é ter pudor, mas estamos sempre à espera de qualquer coisa que aconteça. E aí é uma diferença. Eu, quando o Xavier começou a falar, sorri-me, porque acho que é essa precisamente a diferença de falar de mercado. Eu percebo, eu também não gosto muito da palavra mercado, mas dizer que o Alentejo é um mercado para a Extremadura. Mas tem toda a razão, também pode mas ser. Tem de ser um mercado para nós, não é? Mas também a Extremadura tem de ser um mercado para nós. Mas aqui há uma diferença, e esta é uma diferença, de facto, cultural, no ponto de vista que pode ser muito bem explorada. Que é, de facto, nós temos sempre um certo pudor de dizer as coisas. Enquanto Espanha nunca teve. E eu acho isso que há aqui uma diferença que é muito interessante. A maneira como olhamos para as coisas. E nós temos sempre, retiramos, ficamos mais intimistas. São outras maneiras de estar. E que são culturais também. Exatamente. Elas, que é muito interessante e que são muito interessantes. De outra forma, eu creo que os pastéis de nata estão conquistando Extremadura, Dulce Ponte está conquistando Extremadura, Marisa está conquistando Extremadura, El Fado hace mucho que conquistó Extremadura y por lo tanto Extremadura efectivamente es un mercado para Alentejo. Com certeza que é. E é pena se não o compreendermos isso, não é? Já, de certo modo, tocaram nesta questão, mas volto a trazê-la para cima da mesa. Há autores que defendem a necessidade do uso sustentável dos recursos naturais, a par da valorização e preservação da cultura, sendo a cultura aqui considerada como um conjunto de ações que podem conduzir ao fortalecimento da autoestima da comunidade. Portanto, de quem lá vive, de quem é, de facto, do lugar. Partilham desta ideia? Do que a cultura aumenta a autoestima? Exatamente. Só pode. É um valor identitário, não é? É aquilo que diferencia. Com certeza que a cultura... O problema também é esse, não é? É que nós temos de ter vários tipos de oferta em termos de cultura, mas a cultura, possivelmente a formação de públicos, também as pessoas também têm de se encontrar, identificar, não é? Com aquilo que lhe oferecemos, mesmo nas expressões contemporâneas. É fundamental, não é? A cultura é um valor identitário e quando há o reconhecimento da minha cultura numa criação, obviamente que é uma apropriação, primeiro ponto. E depois há outro aspecto fundamental que a cultura dá, que é o reconhecimento da alteridade, ou seja, do outro. Isso é fundamental numa sociedade de exclusão que nós vivemos hoje. O outro, não é? O outro. O outro tem uma cultura diferente. Mas essa é a cultura que tem de fazer esse ponto. É trocas, esse conhecimento fundo. Portanto, aqui a cultura é um bem enorme, porque é a possibilidade, é a chave, porque fala também do outro, da alteridade, e por isso pode ser uma forma de anulação da exclusão social pela diferença no sentido positivo do termo, não é? Porque no momento em que eu reconheço, também dou autoestima, que reconheço imediatamente a pessoa da autoestima, não é? Na primeira parte da sua pergunta havia dos... Na questão do sustentável dos recursos naturais. Sim. No fundo, a parte da valorização e preservação da cultura, em que a cultura, no fundo, é considerada como um conjunto de ações. Já acabou por falar também nestas questões. Gostaria também de ouvir a... Javier. Sí, bueno, yo, evidentemente la autoestima está indisolublemente unida a la cultura. Es absolutamente necesario tener una identidad cultural para quererse a sí mismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, somos de alguna manera aquello que nos conforma, y lo que nos conforma son los conocimientos que nosotros hemos ido adquiriendo, son aquellas cosas con las que nos identificamos, y con lo que nos identificamos habitualmente es con los elementos culturales. Por lo tanto, la cultura aumenta la autoestima o es necesaria para la autoestima, indudablemente. La cultura, toda la tradición cultural ha de ser preservada, ha de ser puesta en valor para que nos identifique, indudablemente. Pero sin olvidar que cerrarnos a otras aportaciones culturales puede bloquearnos psicológicamente, puede bloquearnos intelectualmente, puede bloquearnos personalmente. Puede impedir nuestro desarrollo, en definitiva. Por lo tanto, la identidad cultural está conformada por aquello que, de alguna manera, nos ha llegado a través de la tradición, a través de la historia, a través del tiempo, pero también está conformada con la innovación, con lo que nos aportan, se nos puede aportar desde otros lugares, desde otros territorios, desde otras personas. Estoy en ese sentido absolutamente de acuerdo con Aurora. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible preservar la identidad cultural, pero sin cerrarnos en ningún momento. Estamos dos absolutamente abiertos, porque es que además la apertura es lo que caracteriza y lo que ha caracterizado siempre a la cultura. Es decir, las personas, los pueblos, los colectivos con mayor cultura han sido siempre los colectivos más abiertos, más dispuestos, más libres, en definitiva, más permeables a cualquier elemento que pudiera venir a enriquecer, nunca a invadir. Ese concepto que estábamos comentando antes, que a lo mejor en un momento determinado los territorios con nuestros localismos podemos tener el miedo de que nos conquisten, de que nos invadan, de que nos colonicen. Yo creo que en un momento como el que nos encontramos actualmente, esos miedos tienen que desaparecer. Yo creo que nadie, por supuesto ni el Alentejo ni Extremadura, está en disposición de colonizar a nadie, de invadir a nadie, sino todo lo contrario, de unir esfuerzos, de enriquecernos mutuamente desde el punto de vista cultural y también desde otros puntos de vista, como el económico, el desarrollo industrial, del desarrollo de las comunicaciones viales, de las comunicaciones electrónicas, digitales, en fin, en todos los ámbitos, en definitiva. Y por lo tanto, pues repito, la apertura es el elemento más característico de la cultura. Los pueblos más libres han sido los pueblos que han defendido su cultura y que han estado permeables a otras culturas, a otras aportaciones culturales. Y yo creo que desde el punto de vista del momento histórico en el que vivimos, pues todo eso, afortunadamente, creo que lo tenemos claro y que vamos en ese camino. Por lo tanto, yo creo que eso nos puede dar tranquilidad y nos puede dar autoestima, puede mejorar, puede reforzar nuestra autoestima también. En el tema este de las invasiones, entre comillas, de Extremadura para la Alentejo, Alentejo para Extremadura, por norma general, los portugueses están mucho más habituados a escuchar el español, están mucho más acostumbrados que los extremeños a escuchar el portugués o a intentar comunicarnos en portugués. En este sentido, ¿qué papel tiene el Ministerio de Cultura en la defensa de la lengua portuguesa? O Ministério da Cultura, não a Direção Regional, mas obviamente que também temos essa preocupação, tem um instituto, que é o Instituto Camões, que tem como objetivo a defesa da língua portuguesa a nível mundial e também com todos os países ditos palopes, que eu acho muito feio o nome, não é? Os países de língua portuguesa. Obviamente que a língua portuguesa é uma língua, não é só a língua por si só, é aquilo que se escreveu nesta língua portuguesa que é fundamental. E, obviamente, que a direção, falando na Direção Regional da Cultura, nós não é não temos esse objetivo nas nossas... Mas, obviamente, que é uma preocupação de a defender, não é? Nós temos, mais uma vez, temos de ensinar a gostar da nossa língua. E isso faz-se através da literatura, da riqueza, daquilo que se escreve, daquilo que se tem produzido. A língua portuguesa é uma língua muito, muito rica, muito bonita, e que tem produzido obras literárias fantásticas. E, portanto, essa língua portuguesa tem, no mundo hoje, muito, e aí sim, colonizado por uma língua inglesa, que podemos dizer plana, que também não é o inglês rico, não é? Que é o inglês básico. Penso que nós temos de ter essa defesa da língua. E essa defesa da língua faz-se através do hábito da leitura, não é? Mas isso também já transcende a própria direção regional, porque há outros institutos governamentais que têm essa preocupação. Mas na cultura nós temos de defender, não é? A promoção da leitura, as musicalidades. E há um lado que é muito interessante, por exemplo, da língua portuguesa. Sempre que se perde uma atividade cultural ligada à ruralidade, não é só essa, não é só a atividade em si que se perde. Cada vez que o moinho de água desaparece, porque deixou de se fazer a moagem a partir dos sistemas hidráulicos, e se passou a fazer para outros meios mecânicos, não é só aquele património que se perde. Perdeu-se o quê? Todo um conjunto de vocábulos interessantíssimos. E a nossa língua ficou mais pobre. Portanto, a língua está também intimamente ligada ao património. Não só à cultura, não só no domínio da literatura, mas cada vez que nós perdemos uma atividade rural, urbana, ditas as atividades vernaculares, e avançamos tecnologicamente, o que também é bom, não é? Perdemos um conjunto de vocábulos, de termos riquíssimos, que é uma pena. Muitas vezes o ideal seria utilizar a tecnologia para preservar a memória dessa cultura. Não podemos vaziar, embora seja muito rica, mas perder vocábulos, não é? Por exemplo, no vinho, não é? Imagine uma coisa tão simples como a linguagem do vinho, do sabor do vinho. São termos, o fazer o vinho, o saborear o vinho. Mas há outros termos, de outras atividades, que são expressões culturais, que quando deixam de existir, não temos de ter pena só porque elas desapareceram, mas quando elas desaparecem, desaparecem os utensílios que a faziam, desaparecem todas as técnicas e a tecnologia. As técnicas, porque a tecnologia é o conhecimento sobre a técnica. As técnicas que a praticavam, mas também desaparecem vocábulos. Para mim, acho... De vez em quando pergunto, estamos a perder a língua, não só porque há línguas que estão a dominar, mas, por exemplo, o castelhano hoje também sei, o espanhol é uma língua preferencial, eu dou aulas na Universidade de Évora e sei que muitos dos meus alunos deixaram, porque já têm o inglês, começam a estudar espanhol, mas também sei que muitos dos nossos, há muitos alunos espanhóis que começam a estudar português. Portanto, isso também é bom, é a tal troca. E, portanto, que para além dos países que falam já a língua portuguesa, há outros que se começam a interessar. Nos dois pontos. Para terminar, gostaríamos também de ouvir umas palavras de Javier Alonso sobre esta questão da defesa da língua, neste caso não da defesa da língua portuguesa, mas do castelhano ou do espanhol. Sí, bueno, Extremadura es la región de España con mayor número de estudiantes de portugués. En Cáceres existe una delegación del Instituto Camões, por ejemplo. Existe una facultad de una licenciatura en filología portuguesa en la Universidad de Extremadura, que se ubica en Cáceres concretamente. Pero además tenemos el mayor número, como digo, de estudiantes de portugués de todo el país, de toda España. Tanto en la enseñanza básica, tenemos colegios de enseñanza básica, enseñanza primaria, bilingües, donde se habla portugués y español. Tenemos institutos de enseñanza secundaria, también bilingües, y además muchos estudiantes de enseñanza secundaria que tienen como segundo idioma el portugués, la universidad, por supuesto, y las escuelas de idiomas. En las escuelas de idiomas en Extremadura las plazas para el estudio de portugués siempre están completas e incluso siempre hay lista de espera de personas que desearían estudiar portugués y bueno, no pueden entrar porque bueno, pues, evidentemente las clases son limitadas, ¿no? Además, la administración regional, el gobierno extremeño pone en marcha continuamente cursos de actualización del portugués, cursos de aprendizaje de portugués, tanto para personas de en el ámbito del comercio, en el ámbito de los negocios, profesionales en general, como para los propios empleados del gobierno, los propios funcionarios, funcionarias, las personas que trabajan para el gobierno regional, que reciben de una manera continuada, además habitual, cursos de portugués para lograr, en definitiva, pues que se preste un servicio a los ciudadanos y las ciudadanas portugueses en las mejores condiciones posibles. Recientemente se firmó un convenio entre el Ministerio de Cultura portugués, el Ministerio de Educación portugués y el Ministerio Español y la Junta de Extremadura, un convenio a tres bandas, en el cual en dicho convenio se establecía un trato preferencial para la lengua portuguesa, en Extremadura concretamente. De manera que la introducción de la lengua portuguesa en nuestro territorio, en nuestra región, es continuada. Además, históricamente viene siendo así. Y yo diría que hoy día conocer el portugués, poder expresarse y comprender en portugués para los extremeños cada día se va convirtiendo no ya en un deseo, no ya en algo deseable, en algo interesante, sino casi en una necesidad. Yo creo que las relaciones extremeño-alentellanas y también con la región centro de Portugal son tan intensas, vienen desarrollándose tan intensamente que cada vez más es una necesidad ese conocimiento de los dos idiomas. Yo entiendo que históricamente las personas de Portugal han tenido, yo diría, una actitud más positiva hacia la comprensión del castellano que al contrario, que desde el otro lado de la raya. Pero en este momento yo creo que las tornas se están invirtiendo, al menos en Extremadura. En Extremadura, como digo, el esfuerzo por comprender, por entender y por expresarnos en portugués cada día es más importante, cada día es más interesante y, sinceramente, nos llena de orgullo y, además, a la administración regional, al gobierno regional, como ha hecho el esfuerzo porque eso sea así y está consiguiendo ese objetivo, pues especialmente nos llena de satisfacción, claro. Antes nos comentaba Aurora el paso de la tecnología, cada vez somos más tecnológicos y este hecho hace que perdamos vocablos tradicionales de toda la vida que se suelen decir. En el castellano podríamos decir que ocurre lo mismo. ¿Qué medidas tomarían para que la tecnología, en vez de suprimir, por decirlo de alguna manera, rasgos culturales de España y de Portugal, la enriqueciera, la preservara? Desde mi punto de vista, utilizar la tecnología. La tecnología es un aliado, no es un enemigo. Y es un aliado, además, muy útil. Un aliado que tiene unas posibilidades, tiene una potencialidad, yo diría, ilimitada, o al menos esa es la percepción que tenemos, porque la tecnología vamos viendo cómo se desarrolla más rápido que nuestro propio aprendizaje. No hemos conseguido aprender una herramienta, aprender a usar una herramienta tecnológica, y está surgiendo la siguiente. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que todas esas herramientas tecnológicas nos dan unas posibilidades, por ejemplo, de almacenaje increíbles, una capacidad de evitar el deterioro increíble, es decir, solamente estoy pensando en la digitalización. La Biblioteca de Extremadura, por ejemplo, la Biblioteca Regional de Extremadura, que conserva pues los documentos históricos y actuales también más importantes dentro de nuestra literatura, dentro de nuestra comunicación, dentro de nuestras letras, dentro de nuestra también de nuestra de nuestro cine, de nuestra fotografía, etcétera, está desarrollando una tarea de digitalización, no solamente a la Biblioteca Regional de Extremadura, todas las bibliotecas de Extremadura, unas tareas de digitalización que nos van a permitir preservar el patrimonio literario, el patrimonio escrito, el patrimonio gráfico para la posteridad sin miedo al deterioro. Hace un momento, aquí en el Diario do Sul, estábamos viendo pues un poco toda la historia de los últimos 100 años de la comunicación, de las noticias, del Alentejo. de, no sé si es de Évora o de la Lentejo en general, ¿no? En material gráfico, en papel. Y yo le preguntaba al director del Diario do Sul, ¿estáis en proceso de digitalización? Porque efectivamente todos estamos en esa visión de que las nuevas tecnologías, la digitalización en este caso, la conservación electrónica, va a ayudarnos a preservar nuestro patrimonio literario, nuestro patrimonio idiomático y en definitiva todo lo referente a nuestra cultura. Por lo tanto, a tu pregunta, creo que las nuevas tecnologías lo que tienen que hacer es servirnos como herramienta a nuestro servicio, al servicio de la cultura, para preservar todo eso. No sé qué te parece, Aurora. Concordo, mas há aqui um aspecto que eu acho que é fundamental. Nós temos de admitir que a língua é evolutiva. Uhum. E por cada um que perdemos, ganhamos outros. Agora, também há outro aspecto fundamental. Nós não podemos viver sem memória. Não é? Uhum. E, portanto, temos de construir memória. E essa construção da memória pode ser feita através das novas técnicas, não é? das novas ferramentas que nós temos. Agora, não vamos ter medo. A língua é aberta. E basta, eu não sou de história, mas basta ler documentos de há 30 anos, de há 20, e perceber como nós hoje falamos de forma diferente, não é? E com outros vocábulos, com neologismos, sempre houve neologismos. Portanto, eu acredito, a língua é aberta, completamente aberta. E é nessa riqueza, e nós, língua portuguesa, penso que também acontece com, por exemplo, a língua, o brasileiro. É riquíssimo, a inventiva que eles têm, não é? De criar novas palavras. Não? E isso nós temos de admitir que é um processo natural e não vale a pena estar no chão. Agora, não podemos admitir só isto e não ter a ideia que há necessidade de criar memória, de guardar memória. E eu muitas vezes acho que perdemos, que não estamos a guardar a memória como devíamos estar a guardar a memória. E hoje essas novas ferramentas têm hipótese de, através delas, nós criarmos imagens, modelos, criar um conjunto de armazém, de memória, que nos podem, hoje, com as coisas em 3D, que nós quase podemos vivenciar, entre aspas, não podemos vivenciar, porque é sempre representações, não é? E o vivenciar pressupõe usar o corpo todo e não usar só os olhos, não é? Mas vivenciar, ou aproximar-nos de uma vivência. Portanto, eu acho que a língua é evolutiva, e quando deixar de ser é uma pena, porque morreu, não é? Veja-se o latim. Portanto, a língua tem de receber todas as novas importações e ela representa a nossa evolução. Mas não nos podemos esquecer de uma coisa, da memória. Ninguém vive sem memória, não é? Ninguém vive sem memória. E uma comunidade não vive sem memória, um país não vive sem memória, a Europa não vive sem memória. E isso, possivelmente, é o grande problema de hoje em dia, é não termos memória. Que é um problema que me assusta. Muito ficou por falar, com certeza, sobre cultura e desenvolvimento. Ficará, com certeza, para uma próxima oportunidade. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Nossa, para estarem aqui hoje a falar nos estúdios da Telefonia do Alentejo, Diário do Sul, no programa Vozes Raianas. Muito obrigada. Muito até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muitas graças. Voces Radianas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Uma homenagem a José Saramago, o Prémio Nobel da Literatura, que nos deixa uma obra imensa. Luís Pastor trabalhou com José Saramago, um disco com poemas de sua autoria. Escutamos Nesta Esquina do Tempo. En esta esquina del tiempo aquí te encuentro, oh nocturna ribera de aguas vivas, donde los lirios abiertos adormecen el dolor de las horas corrosivas, donde los lirios abiertos adormecen el dolor de las horas corrosivas. Ah, tus brazos navegando, los ojos en las estrellas de tu pecho. Doblo la esquina del tiempo que resurge de la corriente del cuerpo en que me echo. Doblo la esquina del tiempo que resurge de la corriente del cuerpo en que me echo. En la secreta matriz que te modela, un pez de cristal suelta delirios, y como otro sol planea brillando sobre el agua, las márgenes y los lirios. Y como otro sol planea brillando sobre el agua, las márgenes y los lirios. En la secreta matriz que te modela, un pez de cristal suelta delirios. Y como otro sol planea brillando sobre el agua, las márgenes y los lirios. Y como otro sol planea brillando sobre el agua, las márgenes y los lirios. Vozes Raianas. Os dejamos ahora con el tema Se acabaron las lágrimas, del artista extremeño Hueco. Cuando siente frío en la mirada, cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal y tu carita de porcelana, se acuerda de su mano, mano de metal. Es hora de empezar a andar. Se acabaron las lágrimas, o es hora de empezar a andar. Rompe tu jaula. Cuatro primaveras calladas, las rosas secas ya no saben perfumar. Sienten las espinas que se clavan, pinchando bien adentro, donde duele más. O es hora de empezar. Acabaron las lágrimas, o es hora de empezar a andar. Rompe tu jaula ya. Mira, escapa, que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Y salta, que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe. Sientes que nunca lo extrañas. Y la lluvia cae destiñendo una ciudad. Que las gotas no calan tu alma. Sus barricas en tus ojitos secos no podrán remar. De nada vale ya llorar. Se acabaron las lágrimas. Sientes que ya no hay marcha atrás. Rompe tu jaula ya. Mira, escapa, que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Tú salta, que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te muere el alma. Ay, el alma, y siente la llamada de la libertad. Rompe las cadenas que te hacen llorar. Carretera y manta, no lo pienses más. Salta, ríe, baila. Tú sientes la llamada de la libertad. Tú rompe las cadenas que te hacen llorar. Carretera y manta, no lo pienses más. Salta, ríe, baila y escapa. Que la vida se acaba. acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Salva que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma. Guay, escapa, que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Salva que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma. Guay, el alma. Voces Rayanas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Conhece o Festival de Mérida? Não, não conheço o Festival de Mérida. Mas gosta de teatro? Gosto. Gosto e frequento com alguma regularidade o teatro. Nomeadamente, olha, o Bando, o Grupo Teatro Bando, conhece? Está sediado ali em Palmela, em Val de Barris, mas é um grupo de teatro que faz muita itinerância. Por acaso sou um frequentador do teatro, com alguma regularidade. Mas não conheço o Festival de Teatro de Mérida, não. Conhece o Festival de Mérida? Eu também não conheço. Mas gosta de teatro? Não é o espetáculo da minha preferência, mas vou com alguma regularidade, sim, ao teatro. Aqui em Évora, nomeadamente, temos aqui a oferta e vou com alguma frequência. Conhece o Festival de Mérida? Conheço, sim. E já alguma vez foi lá ver? Infelizmente nunca tive a oportunidade. Gosta de teatro? Muito. Costuma assistir? Bastante. Conhece o Festival de Mérida? Não. Gosta de teatro? Gosto. E costuma assistir a espetáculos? De vez em quando, raramente. Conhece o Festival de Teatro de Mérida? Não conheço. Mas gosta de teatro? Gosto também de teatro. Costuma assistir a espetáculos ou não? Na televisão. Já tenho ido ao teatro, mas agora há uns anos já que não vou, desde que fiquei viúva não vou. Mas gosto de teatro e vejo, aproveito os teatros todos da televisão. Conhece o Festival de Mérida? Não. E gosta de teatro? Costuma assistir a espetáculos? Não. Já assisti noutros tempos, agora não tenho saúde. Conhece o Festival de Mérida? Não. O Festival de Teatro de Mérida? Não. E gosta de teatro? Gosto, sim. Costuma assistir a espetáculos? Sim, de vez em quando, raramente, mas assisto. Conhece o Festival de Teatro de Mérida? Não. Gosta de teatro? Gosto. Costuma assistir a espetáculos? Sim, quando posso, sim. ¿Conoces el Festival de Mérida? Sí, lo conozco. ¿Has ido alguna vez? Todos los años voy. ¿Y qué opinión tienes del festival? Pues me encanta. Sinceramente, creo que traen obras muy buenas. Bueno, siempre hay de todo un poco, pero creo que es de gran atractivo para de interés turístico, tanto nacional como internacional, y como está demostrado, claro. ¿Qué le dirías a una persona que nunca ha ido al festival? Pues que vaya, no se lo puede perder. ¿Conoces el Festival de Teatro de Mérida? Yo no lo conozco, solamente conozco a alguna gente que ha participado y eso... ¿Conoces el Festival de Teatro de Mérida? No lo conozco. ¿Has oído hablar de él? Sí, he oído, pero no, nunca he ido. ¿Qué conoces del festival, así más, a grosso modo? Pues las obras que han traído y eso. Mi hermana alguna vez sí que ha ido y me ha hablado muy bien de ello. ¿Y a ti sueles ir al teatro? ¿Te gusta el teatro? No suelo ir, he ido cuando en las obras del instituto que te llevaban y eso, pero... ¿Conoces el Festival de Teatro de Mérida? Sí, lo conozco hace muchos años porque soy de aquí, de la región. ¿Y alguna vez has ido al festival? Sí, todos los años procuro ir a alguna de las obras que se representan. ¿Qué opinión tienes del Festival de Mérida? Pues la verdad es que hasta que no vas allí a una representación y lo vives, es complicado describirlo, pero es un espectáculo bastante, bastante increíble. Y asombra bastante pensar cómo en una construcción de hace tantos siglos se siguen representando obras muy interesantes. Mérida se prepara para su gran festival. Un año más, la ciudad de Mérida ultima los preparativos para celebrar su Festival de Teatro Clásico. Este festival, que cuenta ya con 55 ediciones, no tuvo unos inicios nada fáciles. El festival inició su andadura en el año 1933, con la puesta en escena de La Medea de Séneca, pero al año siguiente, debido a la tensión política que se vivía en España, se suspendió hasta que 19 años después, en 1953, se reinició con la representación de la obra Fedra a cargo de una compañía de teatro universitario. En 1954 volvió el teatro profesional a Mérida con la representación de un Edipo de Sófocles y desde entonces hasta la fecha se ha celebrado ininterrumpidamente acogiendo en sus escenarios las representaciones de las obras más grandes del teatro clásico. Y este año no es para menos, ya que cuenta con un cartel que no tiene desperdicio. Este año, en la 56 edición, vamos a tener 7 espectáculos, 7 títulos del acervo y del legado y de la herencia grecolatina, dividido en 2 bloques, un primer bloque dedicado a los autores griegos. Inmediatamente entramos en el otro bloque, que es otra mirada, que es sobre textos contemporáneos con mirada de los textos antiguos griegos. El Teatro Romano de Mérida, considerado como uno de los edificios en el mundo que mejor representan los sólidos modos y las formas armónicas de la época del emperador Augusto, es el lugar escogido cada año para representar las obras, y sus asientos nunca están vacíos. Oigamos a Francisco Suárez, director del festival. El año pasado estuvimos redondeando la cifra 80.000 espectadores. Este año 84.000. Sin olvidar que este evento tiene un gran impacto cultural en la ciudad y que gran número de extranjeros se mueven a causa de él. Escuchamos a Javier Alonso de la Torre, director general de Promoción Cultural. Temos llenos absolutos de una manera numerosa, frecuentemente. Y una parte importante son turistas, son personas que van a disfrutar de turismo cultural que Extremadura, en general, Mérida en particular, o festival en particular, ofrece a as persoas que nos visitan. El Festival de Mérida, de reconocimiento internacional, es el festival de teatro clásico más antiguo de los cuales se celebran en España y está considerado como el más importante de los cuales se llevan a cabo en su género. Así nos informa Javier Alonso de la Torre, director general de Promoción Cultural. Probablemente é o festival de teatro clásico máis importante da Península Ibérica e eu diría tamén de Europa. É un festival coñecido en España, fora de España, do que nós estamos moito orgullosos. El festival se celebra el 16 de julio al 29 de agosto. Para más información sobre el Festival de Teatro Clásico de Mérida, está la página web www.festivaldemérida.es. Vozes Raianas, o programa de cooperação transfronteiriça bilingue. No mesmo álbum de Luís Pastor, com poema de José Saramago, fica a voz de João Afonso no tema Inventário. De que sedas se fizeram os teus dedos? De que marfim as tuas coxas lisas? De que altura chegou ao teu andar? A graça de camurça com que pisas? De que amoras maduras se espremeu o gosto acidulado do teu seio? De que índias o bambu da tua cinta? O oiro dos teus olhos de onde veio? A que balanço de onda vais buscar a linha serpentina dos quadris? Onde nasce a frescura dessa fonte que sai da tua boca quando ris? De que bosques marinhos se soltou a folha de coral da as tuas portas. Que perfume te anuncia quando vens cercar-me de desejo a horas mortas. Balanço de onda vais buscar a linha serpentina dos quadris, onde nasce a frescura dessa fonte que sai da tua boca quando ris. De que bosques marinhos se soltou a folha de coral nas tuas portas? Que perfume te anuncia quando vens cercar-me de desejo a horas mortas. Cerremos esta porta. Devagar, devagar, as roupas caiam como de si mesmos se despiam deuses. E nós o somos por tão humanos sermos. É quanto nos foi dado, nada. Não digamos palavras, suspiremos apenas porque o tempo nos olha. Alguém terá criado antes de ti o sol e a lua e o cometa, o negro espaço, as estrelas infinitas. Se juntos, que faremos? O mundo seja como um barco no mar, ou pão na mesa, ou rumoroso leito. Não se afastou o tempo. Assiste e quer. É já a pergunta, o seu olhar agudo, à primeira palavra que dizemos. Tudo. Voces Rayanas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Évora acolheu entre os dias 19 e 20 de junho o torneio luso-espanhol de badminton. Esta foi a quarta edição da competição, onde estiveram mais de 300 atletas dos dois países. O vice-presidente do Clube de Badminton de Évora, Henrique Sim, caracterizou esta iniciativa destacando que é o maior torneio internacional que se realiza em Portugal. O torneio, quarto torneio luso-espanhol é um torneio que é dedicado ao professor João Pombo, um dos grandes animadores de badminton em Évora. E é a quarta edição. A quarta edição que este ano reúne cerca de 320 atletas, um conjunto de mais de 500 jogos e que temos também alguns atletas internacionais aqui em Évora. O torneio do Espanhol tem também a particularidade de ser o maior torneio internacional que se realiza em Portugal. É neste momento o torneio com mais participantes que se realiza em Portugal. E é também um torneio que quer aproximar a Extremadura espanhola, em concreto, e o Alentejo. É por isso que o Clube Badminton de Évora se juntou com a Câmara de Évora para desenvolver esta ação e com um conjunto de alargado de patrocinadores que possibilitam assim a realização deste torneio. Este ano registou-se um aumento do número de atletas, não só a nível quantitativo, mas também qualitativo, assegurou o mesmo responsável. A nível de atletas, temos este conjunto de 300 atletas, mais de 300 atletas, alguns deles atletas internacionais. Temos, por exemplo, a Filipa Lamy, uma atleta das mais internacionais de Portugal, atleta que esteve em competição para os Jogos Olímpicos de Pequim, e temos também vários atletas de seleção nacional, quer portuguesa, quer da seleção nacional de Espanha. O que revela alguma qualidade no torneio. Temos vindo a apostar nessa questão da qualidade competitiva e por isso este conjunto de atletas que está aqui em Évora este fim de semana é de facto já expressivo do panorama nacional, quer português, quer de Espanha. De realçar que estão cerca de 35 clubes nacionais e espanhóis, desde o Algarve até Espinho e desde Málaga até Valladolid, com maior representatividade aqui da Extremadura espanhola. E também do centro e norte de Portugal. Relativamente ao número de participantes, a quarta edição duplicou quase o número de inscrições de atletas, Atletas que no ano passado eram cerca de 200, este ano passámos para 320 e portanto foi um acréscimo muito elevado. Esse acréscimo deu-se em Espanha com a colaboração da Federação Extremanha de Badminton, que animou todos os jogadores da Extremadura a virem. E portanto temos uma representatividade muito grande de Espanha e também de Portugal, todo o nosso país. Henrique Sinsin fez ainda um balanço do badminton no Alentejo. Neste momento existe poucos clubes no Alentejo, existem alguns desportos escolar. A nível de clubes federados, é o Clube Badminton de Évora o único clube federado. E, portanto, estamos a apostar muito na divulgação, muito na sensibilização dos jovens. Estamos a fazer algumas ações em escolas. Estamos a fazer ações de formação também para professores, tentando realmente alargar a prática de badminton, que, a nível mundial, é o segundo desporto, logo abaixo do futebol, com mais adeptos. Tem maior expressão na China, maior expressão nos países do Norte. E aqui em baixo nós estamos também a fazer o nosso esforço, dar o nosso contributo para que seja divulgado. Filipa Lamy foi uma das atletas portuguesas a competir no torneio. Esta jogadora internacional, com 29 anos e praticante há duas décadas, fala do seu percurso desportivo. Eu agora este ano representei o Clube de Futebol Andorinha da Madeira. Já representei clubes estrangeiros, já representei um clube espanhol, por exemplo, na Taça de Clubes Campeões Europeus ganhámos a medalha de bronze. Estive na qualificação olímpica para Pequim 2008. Madrinha do torneio luso-espanhol de badminton, Filipa Lamy salientou a relevância da competição. Eu acho que este torneio é muito importante porque em termos de divulgação da modalidade traz muitos jovens e muitos menos jovens também, tem gente de todas as idades e faz com que seja mais uma vez que o badminton é falado e que seja divulgado, que é uma coisa que nos faz muita falta na nossa modalidade. A atleta enumerou algumas características do badminton enquanto modalidade. O badminton é um desporto muito, muito técnico, muito físico, é preciso elevados níveis de concentração. E é preciso muito, muito esforço psicológico também, porque em termos táticos é muito, muito exigente. Ao contrário do que muita gente pensa, não é um desporto de piquenique. E faz com que seja preciso muito treino e muito, muito tempo despendido para que consiga melhorar e para ser bom, vá, ou o melhor possível, pelo menos. A participação dos clubes espanhóis tem vindo a aumentar ao longo das edições. Este ano, o torneio contou pela primeira vez com a presença da Federação Extremenha de Badminton. Manuel Caperote, presidente desta federação, destacou a importância da prova. E para nós é muito importante este torneio com o nosso país vecino, já que assistimos a ele muito, muito orgulhosos em este aspecto e contamos com uma representação de 50 atletas extremeños. É nosso primeiro ano de participação no quarto torneio de Évora e a intenção é seguir participando em anos posteriores. Uma das atletas extremenhas que competiu foi Nayara Ribas, campeã de sub-17 da Extremadura. A jogadora falou da sua participação na prova e das motivações para praticar esta modalidade. Durante esses anos he quedado campeona de Extremadura em várias ocasiões e he representado a minha comunidade em los campeonatos de España en edad escolar. Y nada, espero que este campeonato también me lo pueda llevar. Sí, este es mi primer año, no había venido nunca y de momento nos está gustando, es interesante. Em termos de resultado final, Bruno Carvalho, jovem atleta do Simples Oeiras, venceu o espanhol Henrique Fernandes do Clube Ribeira de Castiga de Valladolid. Bruno Carvalho foi ainda eleito pelos treinadores das equipas presentes o melhor jogador não sénior, tendo recebido assim o troféu professor João Pombo e o prize money correspondente no valor de 150 euros. Vozes Raianas. Los Isabelinos es un grupo joven inmerso en la grabación de su primera maqueta. Este grupo de rock está formado por José Luis, Luis Carlo, Pablo Nacarino, Francisco, Hugo y Sergio, que tras preparar un repertorio comienzan a dar conciertos por Montijo y otros pueblos de Extremadura. Las influencias del grupo son variadas, desde el punk rock español al rock en inglés, lo que permite un enriquecimiento de su música. Si queréis saber más sobre ellos, entrad en www.myspace.com/losisabelinos. Os dejamos con el tema Ey, Ey. Está hecha para mí. Ey, ey, voy a saber lo que hay que hacer. Ey, ey, ella sabe lo que hay que hacer. Siempre quiere ir más allá. Esa pared no le va a parar. Está segura, vas a perder. Es barato estar bien. Ey, ey. Ella sabe lo que hay que hacer. Ella sabe lo que hay que hacer. Ella que está bien. No eres fácil de seguir, no estás hecha para mí. No preguntes el por qué, solo piensa que está bien. No eres fácil de seguir, no estás hecha para mí. Hey, hey, voy a saber lo que hay que hacer. Hey, hey, voy a saber lo que hay que hacer. Eddie Slap e Luís Candeias com Slap, Slap, Sleep, Slop, Sloop. Agenda Voces Rayanas. En julio en Extremadura hay que morir. Ruta Rock, el estreno del verano. Los días 16, 17 y 18 de julio en Valencia de Alcántara da comienzo el primer festival musical cultural relacionado con el contrabando de café entre España y Portugal en la época prefranquista. Con actuaciones musicales el viernes 16 y sábado 17 de Al Fondo a la Derecha, Desordenados, Alas de Ira, Magnetic Roll Bar, Escalabraos, Carnica Sound, Cacha, De Buzos, Dedo Corazón, Tierra Quemá, Carne de Cañón, Los Jacobos y algunos más. Y el domingo 18, varias actividades culturales para dar a conocer lo que fue el contrabando de café mediante teatro, testimonios reales, la proyección de un documental y exposiciones de imágenes. Contemporánea, por el contrario, cuenta ya con 15 ediciones. Se celebra los días 22, 23 y 24 de julio en Alburquerque. Es un festival de música pop en el que se reúnen año tras año numerosos artistas de la escena indie española y millones de seguidores. El festival, que comenzó en 1996, se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de nuestro país. Su dinámica se aleja mucho de lo que normalmente persiguen los grandes festivales de masas, ya que se compone de un solo escenario durante 3 días y con un aforo limitado, unas 4.000 personas y un público fiel que suele repetir la experiencia todos los años. También se organiza un homenaje cada año a algún grupo mítico ya disuelto, para lo cual cada grupo invitado al festival deberá interpretar alguna versión del grupo elegido en dicha edición. A Feira de São João, Festas Populares da Cidade, já teve início e promete animar Évora até ao dia 4 de julho. Uma vez mais, para além de toda a animação prevista numa feira franca, está esta feira, não. A Feira de São João, Festas Populares da Cidade, já teve início e promete animar Évora até ao dia 4 de julho. Uma vez mais, para além de toda a animação prevista numa feira franca, esta feira é uma vez mais um ponto de encontro entre expositores e visitantes, onde se reforçam as relações comerciais, estabelecem novos contactos e se concretizam negócios. Rincones escondidos. Las temperaturas aumentan, el sol brilla en todo su esplendor y la dehesa se torna dorada. Es tiempo para viajar, conocer y disfrutar de Extremadura y su fascinante entorno natural. Del silencio y la tranquilidad de las tardes calurosas que dan paso al bullicio y la actividad de unas noches que invitan a la alegría. Al sur de la provincia de Badajoz, las comarcas de Tentudía y Sierra Suroeste conservan todavía la influencia de los templarios en los edificios militares y religiosos. Fuente de Canto, Monasterio, Calera de León, Fuentes de León, Fregenal de la Sierra y Jerez de los Caballeros y multitud de castillos son rutas ideales y espacios inolvidables que no puedes dejar de visitar. Exposição de escultura hiperrealista e figurativa em Évora, a Love Story, uma das melhores coleções de escultura contemporânea do mundo, está patente ao público no Palácio Dom Manuel até 31 de agosto. Regresso ao passado em el Festival Templario de Jerez de los Caballeros. La mítica ciudad de Jerez de los Caballeros recupera su pasado histórico a mediados de julio con un festival lleno de actividades que nos acercan a uno de los momentos más destacados de la ciudad, el siglo de supremacía templaria. El festival gira en torno a la representación de la obra El último templario de Jerez, escrito por Nuria Pérez Mezquita. Esta representación tiene lugar por la noche y se repite durante el fin de semana en el que se celebra el festival. Además del desfile inaugural que recorre las calles de la ciudad donde se ordenarán caballeros, se celebran procesiones nocturnas llenas de un gran simbolismo, estética y ambientación. Completa la programación un mercado medieval donde diferentes artesanos pondrán a la venta objetos, comidas típicas medievales, labores, envolviendo a todos en el ambiente de la época. Festas Populares de Redondo acontecem entre 29 de julho e 1 de agosto. A não perder, bandas filarmónicas, corrida de touros, espetáculo com João Pedro Paes, festival de folclore, para além da mostra de artesanato e atividades desportivas. Mais e mais música. Séquito Collective Spain celebra su primer aniversario como colectivo con un tour por Badajoz el día 2 de julio en el pub clandestino y el día 3 en el Chacha Bar y el Bar El Círculo. Séquito Collective es un proyecto original, basado en la realización de música electrónica a través del Rec Table, una mesa táctil en la que por medio de cubos de metacrilato se pueden extraer las más variadas combinaciones de música electrónica. Pero no hay solo electrónica en Extremadura. David Bisbal visita la región para deslumbrar a sus fans extremeños con sus bailes y con su característico modo de cantar. Todo esto lo hará en el concierto que ofrecerá el día 17 de julio en el auditorio del recinto ferial en Badajoz. Temporada Artes ao Sul anima Alentejo até julho. Mais de 2 dezenas de espetáculos de música, dança e teatro, além das artes plásticas, vão percorrer várias localidades do Alentejo na primeira edição da temporada. Artes ao Sul é promovida pela Direção Regional de Cultura do Alentejo. Dia 2 de julho, teatro, pinteatro com histórias da monarquia no Auditório Municipal de Arraiolos às 21h30. Dia 3 de julho, dança, Rui Horta com Local Geographic no Centro de Artes do Espetáculo de Porto Alegre, no Grande Auditório, pelas 22 horas. Dia 4, Teatro Orfeão de Porto Alegre, Castelo de Castelo de Vide, às 17h30. Dia 10, música pelo grupo RG Trio Jazz, na Igreja do Convento de São Domingos, em Montemor-o-Novo, às 21h30. Dia 28, música e dança performance pelo grupo musical PGT e Elet Mercer, no Centro de Artes de Sines, às 18 horas. Agenda Vozes Raianas. Sugestões, opiniões e informações podem ser enviadas para vozesraianas.alex@gmail.com. Apresentamos Eddie Slap, que esteve em Évora, no Teatro Garcia de Rezende, para apresentar Bassup, o seu mais recente álbum. Neste caso, escutamos Erva Cidreira. Thank you. Continuamos con el grupo montijano Los Isabelinos con su tema El Solitario. Ya sabéis, para saber más sobre ellos, entrad en www.myspace.com/losisabelinos. Me llamo Jiménez Arbi, bandolero de corazón. De cómo caí yo preso, os hablo en mi canción. Ella era un tipo muy divertido que solía tocar folk. Fui injusto con la vida porque en esclavo me convirtió. Trabajaba en un McDonald's, era preso del reloj. Me di cuenta de la estafa, mi vida la vivo yo. Solo no me arrepiento de tus cosas. Solo falta no tener miedo para hacer lo que hice yo. El pueblo busca un héroe que lidere su liberación. O el Estado merece un castigo. Yo soy su redentor. Solo no me arrepiento de tus cosas. Voces Rayanas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. E assim terminamos a nona edição de Vozes Rayanas. Assim, em particular, desejo-lhe a continuação de um ótimo dia, um excelente mês de julho. Já sabe, a equipa Vozes Rayanas volta no último sábado do mês de julho. Até lá, fique bem. Vozes Rayanas. O programa de cooperação transfronteiriça bilíngue. Uma produção conjunta da Onda Campus, da Fundação Sociedade Universidade, da Universidade da Extremadura e do Grupo de Comunicação Social Diário do Sul, Rádio Telefonia do Alentejo.